Oportunidade para agradecer a presença dos senhores. Eu não vou mencionar nenhuma cidade daqueles que estão aqui para eu não incorrer em erro, deixar alguma para trás. Mas eu agradeço todos aqueles a quem eu telefonei, aqueles aonde eu fui e pedi para que comparecesse, que aqui estão. Obrigado, que vocês tenham um regresso cheio de paz. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado ao Raul Teixeira por estar aqui conosco. E nós vamos solicitar ao nosso querido companheiro Cláudio Serafim que faça a prece. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, amigos encarnados, agradecidos estamos por nos encontrarmos nesta noite reunidos com o coração cheio de alegria, de esperança, para que nesse momento possamos, cada um de nós, sintonizar-se com o alto, para que possamos absorver melhor as instruções desta noite e ao sairmos daqui, nos sentimos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Gostaríamos também de pedir a vós, Senhor, que fortaleça a todos aqueles que não puderam comparecer essa noite, que tenham em mente a reforma íntima e a oportunidade de seguir adiante. Esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Senhoras, senhores, amigos jovens, caros irmãos radiovintes, internautas, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Evocamos neste ano de 2007, os 150 anos da nossa veneranda doutrina espírita, que teve o seu nascedouro com o aparecimento de O Livro dos Espíritos, naquele distanciado 18 de abril de 1857. Numa manhã de sábado em Paris, em plena primavera, enquanto uma chuva fina balsamizava a cidade luz, o professor Rivaio tinha ensejo de apresentar à sociedade da França e do mundo a mais notável obra que já se escreveu a respeito de espiritualismo na Terra. O Livro dos Espíritos traria no seu frontispício o subtítulo de Filosofia Espiritualista, porque na sua generalidade ela atende a qualquer gama de fé, a qualquer campo de crença espiritual. Mas no particular representa a doutrina espírita. Esses enunciados e conteúdos trazidos pela imortalidade feliz, pelos guias da humanidade para o nosso aprendizado na Terra. E nesse O Livro dos Espíritos, Sesc Centenário, as suas perguntas nos embalam emocionados, por verificar a lucidez do codificador. O que ensejou aos espíritos guias do mundo a grandeza das respostas que lhe deram. Ao analisar a obra, não sabemos o que mais admirar. Se a sutileza das perguntas e a inteligência delas, ou se as respostas luminosas dos imortais. E é com esse pensamento que evocamos duas perguntas feitas por Allan Kardec, e que os espíritos responderam de forma notável. A primeira é a de número 526, quando o codificador propõe aos espíritos a seguinte pergunta: um homem tem que morrer. Sobe numa escada, a escada se parte e ele morre. A escada se partiu para que o homem pudesse morrer, e os espíritos dizem-lhe que não. Nada obstante a criatura tivesse na sua pauta reencarnatória que sair do corpo dessa forma, de uma morte brutal, a escada não se quebrou por isso. A escada estava no estado físico, de tal modo que não suportaria o peso de um homem. Por isso se partiu. O que pode ter acontecido, alegam as vozes, é que aquele homem tenha sido inspirado a subir na escada que não suportaria o seu peso, a fim de se cumprisse aquilo para o que reencarnou, e que ninguém fosse culpado por isso. É um fenômeno natural que todas as vezes que subimos sobre um corpo que não suporte o nosso peso, ele se rompa. E Allan Kardec, com sentido de aperfeiçoar o entendimento, na pergunta seguinte, 527, indaga dos imortais: digamos que, abrindo mão da questão física, um homem tem que morrer pelo raio. Ele se oculta sob a copa de uma árvore. Estala o raio e mata o homem. O raio estalou sobre a árvore para que se cumprisse o destino daquele homem. E o Espírito de verdade lhe responde dizendo: esta é a mesma questão da anterior. Afinal de contas, todos nós sabemos que uma das leis da natureza é conhecida como o poder das pontas. Todos os corpos pontiagudos da natureza são excelentes para raios. Tanto eles emitem a energia elétrica da Terra para o espaço, quanto as energias elétricas do espaço podem alcançar a Terra através deles. É por essa razão que se torna comum encontrarmos os raios que se partem sobre árvores, pela sua formação, as folhas pontiagudas, sobre montanhas, sobre para-raios. É tão comum essas notícias na roça, no interior, quando as faíscas elétricas arrebentam as árvores, os bambuzais. Então os espíritos dizem a Kardec que aquele raio cairia sobre aquela árvore, mesmo que não houvesse ninguém sob ela. O que pode ter ocorrido é que os guias desse homem, sabendo da sua necessidade expiatória, o induzissem a se apoiar debaixo dessa copa, a se proteger debaixo da copa, onde o raio iria cair de uma maneira ou de outra. Então, o Criador do Universo não iria criar um raio para matar uma criatura. Do mesmo modo que cada qual de nós que tem necessidades expiatórias na Terra, quando chega o momento da desencarnação, segundo as leis do mérito, desencarnamos das formas as mais estranhas ou da forma a mais sutil. Desde aqueles que dormem e durante o sono infartam e não despertam no corpo, até aqueles que são tomados por explosões, por acidentes graves, na pauta de suas necessidades expiatório-provacionais. Quando lemos essas perguntas de Allan Kardec, elas servem de introito para que mais tarde ele dirija aos espíritos uma nova pergunta. Agora ele reflete da seguinte maneira: conseguimos entender a desencarnação de uma criatura, de duas criaturas ao mesmo tempo? A doutrina espírita tem aparelhamento para nos explicar tais fenômenos. O que nos falta entender, diz Kardec, é como é que se podem dar mortes de grande número de pessoas ao mesmo tempo. Desencarnações coletivas, onde são tragadas as criaturas mais variadas, adultos e crianças, homens nobres, homens devassos, homens dignos e indignos, no mesmo acidente, numa mesma ocorrência. Como se pode explicar semelhantes situações? E quem lhe vem responder a essa indagação é o espírito que se assinou como Clélia de Plantier. E mensagem essa que encontraremos numa obra que foi publicada depois da sua desencarnação, em 1890, e que recebeu o nome de Obras Póstumas. Nesse livro, encontramos a mensagem de Clélia de Plantier, o questionamento de Allan Kardec, como expiações coletivas. Nessa mensagem, Clélia de Plantier nos informa que nós poderemos cometer na Terra desatinos de várias índoles. Poderemos cometer desatinos como indivíduos e, naturalmente, como indivíduos, resgataremos. Poderemos cometer desatinos na família e na sociedade, de acordo com a nossa realização, o nosso equívoco, o nosso erro, já que se trata de expiações, nós resgataremos, de acordo com a forma como tenhamos cometido os erros. Digamos que uma criatura cometa erros contra a sua estrutura, contra si mesmo. Alguém que não respeite a seu corpo, que coma desbragadamente, que faça uso de alcoólicos, de drogas, criaturas que injetam no seu corpo elementos capazes de gradativamente destruí-lo, aqueles que fazem uso do tabagismo e, desse modo, acabam por queimar o fluido vital que lhes daria uma longevidade X ou Y, diminuindo essa longevidade, já que o seu uso vai queimando o seu fluido vital. Esses indivíduos se tornam suicidas inconscientes ou suicidas involuntários. Ora, é natural pensarmos que esses indivíduos, quando renasçam, recebam no novo corpo as marcas das lesões que provocaram sobre seu campo vibratório. Nós que aprendemos que o corpo físico da criança é formado, é estruturado pelas linhas de força do perispírito. Naturalmente, se essas linhas energéticas, se essas linhas de força têm uma frequência vibratória adulterada pelas nossas ações transatas, na hora de formar um novo corpo, as células novas se estruturarão em cima de um campo magnético desarranjado. E por causa disso, o novo corpo sairá desarranjado. Encontramos crianças que desde cedo, desde que nascem, são portadoras de asma, de bronquites, identificando o tabagista de ontem. Crianças que têm lesões neurológicas, das mais simples às mais graves, indicando aqueles que fizeram uso de alcoólicos, de drogadição. Aí estão os males de Alzheimer, de Parkinson, as síndromes de Down, indicando aqueles que fizeram mau uso da própria estrutura neurológica, do próprio corpo físico, e que agora respondem num sofrimento que a eles atinge diretamente. Digamos que aqueles que fizeram uso indevido do alimento, comeram desbragadamente, renasçam com tendências a problemas gastrointestinais, a úlceras gastrointestinais, ou a coisas do gênero. Desse modo, aquele erro que cometemos contra nós próprios voltamos para dar conta do corpo que a gente desarranjou. Não do outro, mas da vida cujas leis lesamos. Imaginemos um outro quadro, em que o indivíduo cuide muito bem do seu corpo. Seja atleta, faça exercícios, seja macrobiótico, vegetariano, lacto, ficho, ovo, vegetariano, tem os melhores regimes de saúde alimentar para cuidar bem do corpo, só come comida zen, nada de contaminação com agrotóxicos, todas as comidas são perfeitas. Ele está cuidando bem do corpo, ele está cuidando bem de si, mas com relação à sua família, esse indivíduo é grosseiro, é grotesco, porque agride com palavras, com gestos, a sua mãe, a esposa ou a servidora doméstica, que não cozinharam o arroz integral no ponto que ele gostava, que não fizeram as folhas de alface do jeito que ele queria. Então essa pessoa se exaspera, trata mal aqueles que não fizeram as coisas como lhes era conveniente, para dizer o mínimo. É natural que esse indivíduo, que cuidou tão bem do seu corpo, contraiu um débito com a sua família, com a sua mãe, por exemplo, que costumeiramente é quem cozinha para ele, com sua esposa ou com a servidora doméstica, a cozinheira. É natural imaginar que o seu débito agora não é mais com o seu próprio corpo, é com a estrutura familiar, é com sua mãe, por exemplo. E aí teremos uma criança que nascerá com um corpo perfeito, uma criança lindíssima, porque do corpo ela cuidou bem na encarnação anterior. Nasce uma criança plena, mas a mãe atira-lhe no fosso, joga-a no mar, renega-lhe o berço, foge da responsabilidade, torna-se uma mãe indiferente, ausente, embora o filho tenha nascido com uma estrutura física invejável. Mas o que ele precisa resgatar é o maltrato para com a família. E é na estrutura da família que ele vai resgatar E nós encontraremos entre nós, na nossa sociedade, aqueles que reclamam que sua mãe não lhes dá a menor importância, que seu pai não lhes dá a menor importância, que seu irmão, que sua irmã não o consideram. E nós temos a tendência de julgar as pessoas com todo o conhecimento espírita que temos, sem nos dar conta de que os espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é justo. Cada qual de nós tem os pais que merece. Cada qual de nós renasce na família que merece. E desse modo, bem podemos identificar que esse indivíduo, que hoje é um santo, mas que recebe o opróbrio da família, ele tem débitos morais como indivíduo em relação à sua família. Mas digamos que o indivíduo cuide bem do seu corpo na encarnação, cuide bem de sua família, ame de paixão aos seus familiares, trate os familiares a pão de ló, mas para fazer isso, ele usurpa da sociedade, ele se torna um comerciante desonesto, um homem público venal, ele se torna alguém que absorve do erário, do que não lhe pertence, para bem-estar dos seus. Quantos são aqueles que, se imaginando espertíssimos, roubam ou furtam do povo, para que sua mulher e seus filhos vão para a Europa, para que tenham raras, para que tenham joias, para que criem fortunas, imaginando que, estando no poder, eles são mais espertos que os outros. Eles ignoram a lei da devolução, da qual nenhum de nós escapa, é a lei de causa e efeito. E com isso, encontraremos alguém que nascerá depois, com um corpo perfeito, porque cuidou bem do corpo. Uma família apaixonante, que o ama, que o trata bem, e por isso lhe deu bons estudos, boas escolas, boas condições de vida. Esse indivíduo se formou, se tornou doutor, é um PhD, quase um PhD-deus. Mas não arranja emprego. A sociedade em que ele vive não lhe dá oportunidades. É como se ele emitisse uma energia que bloqueasse as suas portas e fechasse seus caminhos. E a família diz: eu não entendo. Essa criatura fez todos os cursos. Estudou, fala 300 línguas, toca piano, bandolim, cavaquinho. E ninguém lhe dá oportunidade. A sociedade contra a qual ele agiu, devolvendo a ele, com as portas fechadas, o que ele à sociedade deve. Quantos são os diplomados que acabam no balcão do comércio, que acabam num serviço mais modesto, resgatando o débito moral que tem para com a sociedade? Quantas são as mães pobres hoje, com os filhos nos braços, vendo-os morrer à porta dos hospitais, onde não há médicos, onde não há cuidados, onde não há autoridades? É claro que a nossa sociedade não pode aplaudir isso. Temos que lutar por uma sociedade melhor, por governos mais respeitosos. Mas como Deus não erra, há razões para que todas essas coisas aconteçam. O que levou o espírito Castro Alves a escrever pelo lápis de Chico Xavier que há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer? Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver, depois que tivermos dado conta dos nossos erros humanos. Tudo que hoje nós semeamos, amanhã nós colheremos. Foi Cristo que o diz. A sementeira é livre, no entanto, a colheita é obrigatória. Depois que acionamos a roda do livre-arbítrio, determinamos o karma que deveremos experimentar mais dia, menos dia. Pois bem, Clélia de Plantier nos apresenta um outro quadro. O indivíduo que erra contra si próprio, e certamente em si próprio, ele resgatará no seu próprio corpo, na sua própria mente. Mas aqueles que erram com a sua família, agora já não é aquele que erra contra a sua família, é que erra com o apoio da família. Quantos são os indivíduos que pertencem a famílias em que todos são ladrões, em que todos são assassinos, em que todos usam droga, em que todos mentem, em que todos têm preconceitos variados, toda a família? É natural que numa próxima experiência reencarnatória, esse indivíduo renasça em conjunto com sua família do passado, para que possam todos resgatar o débito que contraíram em comum. É por isso que encontramos famílias em que todos são hipertensos, todos têm problemas cardíacos, todos têm problemas renais, todos eles têm enxaquecas. Encontramos famílias em que todas as moças, quando vão entrando na puberdade, vão perdendo os movimentos até irem para cadeiras de rodas, e daí para o óbito. Outras famílias em que os rapazes, ao entrarem na puberdade, vão perdendo os movimentos, vão se tornando ancilosados, vão para as cadeiras de rodas, até a desencarnação. Quantos? Quantos são os indivíduos das famílias em que cada um tem câncer aos 40 anos? E esse câncer vai durando até matá-los. A voz do materialismo nos diria tranquilamente: ora, mas isso é tolice. Não tem nada a ver com reencarnação, isso é genético. Se a criatura nasceu num tronco genético, em que todo mundo tem essa propensão, é claro que ele terá. O que o materialista não sabe é que ele disse uma meia-verdade. Nós, os espíritas, temos conhecimento dos fatores genéticos que interferem na vida do nosso corpo, na nossa vida como um todo. Mas o que os materialistas ignoram é que antes que entre em ação a genética, entra em ação o psiquismo espiritual. Porque todo espírito que vai reencarnar se acerca da mulher que será sua mãe, e o seu fluido, a energia que ele emite, interfere na corrida dos espermatozoides, na intimidade feminina, acionando aquele espermatozoide que carrega na sua bagagem genética, na sua cabeça, tudo quanto o espírito reencarnante precisa para seu novo corpo, que se juntará ao óvulo da mãe e explodirá no zigoto o novo embrião, com as características propiciadas pelo óvulo e pelo espermatozoide. A partir daí, tudo é genético. Mas quem instigou essa corrida foi a própria energia do espírito reencarnante, inconscientemente. Basta que ele se apresente no local. Do mesmo modo que nós, quando chegamos em qualquer lugar, todas as pessoas sentem com que cheiro nós estamos. Se nos banhamos ou não, se estamos perfumados ou mal cheirosos, a despeito da gente estar sentindo, estar se dando conta disso, as pessoas todas ao nosso redor se apercebem. Então, basta que o espírito reencarnante se aproxime de sua mãe, de sua futura mãe, para que a sua energia a influencie. E por sua vez, essa energia agirá sobre os espermatozoides. Nós poderíamos pensar, mas o espermatozoide que ganha uma corrida como essa tem que ser o mais bem dotado. Como é que nascem crianças aleijadas? Como é que nascem crianças anencéfalas, descerebradas? Como nascem crianças cegas, surdo-mudas? Como? Se quem ganhou a corrida devia ter a melhor bagagem genética, mas de fato tinha para aquele espírito. Era o melhor que ele podia promover para si mesmo, porque foi Jesus Cristo que nos disse, segundo as notas do evangelista Mateus, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e põe-no fora, porque é melhor que entres na vida sem o olho, a entrares com ele e perderes a alma. Se tua mão é motivo de escândalo, corta, põe-na fora, é melhor que nasças sem ela, a nascer com ela, que lhe sirva de motivo de escândalo. E como Cristo falou do olho e da mão, nós poderemos pensar em qualquer dos nossos órgãos que sejam usados por nós para promover a morte, para escandalizar a vida. Melhor nascer sem eles. E como as leis de Deus estão em nossa consciência, quando nos unimos à célula ovo e o processo da multiplicação celular, as mitoses, as meioses começam a se dar, é a mente do espírito inconscientemente que processa todo esse desenvolvimento celular. E a partir disso, aquele que carrega remorsos, complexos de culpa na sua intimidade, imprime no novo corpo que se vai formar através da frequência vibratória alterada esses caracteres, essas dores da alma, esses tormentos espirituais, ou a felicidade que tenha juntado ao longo de suas vidas. Depois disso, tudo é genético. Então, é tão comum perguntar se há tantas famílias saudáveis, perfeitas, maravilhosas, por que é que Deus nos fez nascer num tronco genético de gente problemática? É porque nós temos que ver com essa gente problemática. Temos famílias em que todos são cantores, artistas, artistas plásticos, e nada obstante a sua arte, que determina os valores por eles amealhados, ao mesmo tempo diz o campo em que eles se comprometerão. E voltam todos artistas com tendências à leucemia. Matemáticos com tendências ao câncer. Nascem todos cheios de recursos intelectuais, de valores artísticos, científicos, sem fugir do karma negativo que engendraram quando nós erramos com o aval da família. Hoje, nas nossas sociedades, e nós que nos dizemos cristãos, quantos casos conhecemos em que um filho comete um delito e seu pai o protege, sua mãe o encobre, contratam advogados venais, compram a consciência de juízes para que seus filhos sejam libertados do comprometimento e se acham espertíssimos, são capazes de culpar a inocentes para inocentar ao seu familiar culpado. Vemos isso todos os dias na televisão, lemos nos jornais e conhecemos na nossa sociedade, se é que isso não ocorre com a gente na nossa própria família. Dificilmente encontramos um pai ou uma mãe que digam: meu filho, você cometeu um erro, você vai ter que resgatar, conte com a gente, nós vamos chorar junto com você, mas você terá que resgatar pelo erro cometido. Nós queremos pena de morte para os filhos dos outros, nós queremos prisão perpétua para a família dos outros, mas quando se trata do nosso sangue, o egoísmo familiar decreta o que nos espera na próxima encarnação. É por isso que de repente uma família inteira é massacrada por um caminhão nas estradas, uma família inteira emerge num barco que aderna e mergulha nas profundezas do mar, uma família inteira tem um avião que cai sobre sua casa e todos padecem, uma família inteira é envenenada por um prato que comeu no almoço e não se deu conta da sua adulteração. Uma família inteira pode carregar problemas de saúde, dramas psiquiátricos, problemas psicológicos, ou pode desencarnar todos juntos, em virtude do que cometeram todos juntos. Mas também, nós imaginamos aqueles que cometeram erros junto com a sua comunidade, uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro. E nós nos perguntamos, mas será que é possível uma cidade inteira cometer o mesmo erro? Mas será possível um estado inteiro, um país inteiro? Sim, é possível. Há coisas que nós não confessamos, mas das quais partilhamos. O preconceito, por exemplo. Todos nós dizemos, eu não tenho preconceito. Não precisa ter preconceito, basta ser preconceituoso. E há criaturas de cidades e de estados, de países, que têm preconceitos étnicos. Ninguém gosta de negros, por exemplo. Fingem que gostam. Ninguém gosta de japoneses, por exemplo. De amarelos. Fingem que gostam. Ninguém gosta de judeus. Fingem que gostam. Criamos débitos kármicos. Porque esse desgostar, esse preconceito, nos adultera a própria vibração espiritual. Encontramos grupos enormes sociais que alimentam preconceitos religiosos. Países inteiros se confrontam com outros, porque um é cristão, o outro é budista. Um é islâmico, o outro é cristão. Vamos criando problemas por causa do preconceito de fé religiosa, mostrando que a gente não tem fé coisa nenhuma, nós somos fanáticos. Porque se não respeitamos o direito que o outro tem de pensar diferente de nós, é porque não crescemos na nossa interioridade. É porque não desenvolvemos em nossa maturidade o que devíamos desenvolver, a maturidade do senso moral. E isso não é de uma pessoa, é de uma cidade inteira, de uma comunidade inteira, de um país inteiro. E deste modo é comum que nós venhamos resgatar no seio de uma etnia, de um povo, de um país. Há enfermidades, por exemplo, que somente afetam os negros. Há enfermidades que somente alcançam os amarelos. Há enfermidade que apenas assolam os brancos. E há enfermidades supraétnicas, das quais ninguém escapa. Resgates coletivos. Ainda há 3 anos, o mundo se estarreceu diante das tsunamis que devastaram 2 continentes, a Ásia, a África, e arrastaram na sua caudal gente de todos os lugares. Ali estavam, nas regiões do tsunami, gente nativa, gente dali, gente que estava em férias de turista, gente que estava a serviço, passando por ali. Ao mesmo tempo que saíram dali, de viagens, nativos, que só perderam os bens materiais, saíram dali os visitantes que chegaram ao último dia de suas férias. Saíram dali pessoas que acabaram de cumprir os compromissos profissionais e viajaram, e logo depois estouraram as tsunamis. Mas havia pessoas que estavam ali no dia das tsunamis, mas na hora do fenômeno, porque eram mergulhadoras, resolveram fazer um mergulho profundo, e as ondas se arrebentaram cá em cima, quando eles sentiram lá embaixo alguma coisa estranha, e não sofreram nada, só viram estrago, quando arremeteram e chegaram à superfície. Outros, que estavam ali, no dia das tsunamis, resolveram fazer passeios de barco, saindo do campo de atuação das tsunamis, vendo de longe o fenômeno terrível que assolou tanta gente. Não há acasos em a natureza. Como responderam os espíritos a Allan Kardec: Deus não provocou as tsunamis porque aquelas pessoas estavam ali. O nosso planeta é um planeta jovem, que carrega na sua intimidade uma quantidade líquida ainda muito grande, uma parte pastosa, e sobre essa parte líquida e pastosa, algumas partes já se solidificaram, formaram o que os geólogos chamam de placas tectônicas, como uma gangorra em cima de uma esfera. Na hora em que essa esfera se move, a tendência da gangorra é se mover de acordo com o movimento esferoidal. Daí, na hora em que esses líquidos íntimos da Terra mudam de posição, tudo que está sobre eles também se altera, ou essas placas se partem, ou mudam de posição, e tudo que estiver por cima delas se move. Os tremores de terra, os maremotos, os terremotos, as tsunamis. Tudo porque vivemos num planeta que amadurece pouco a pouco em sua geologia. Deus não fez a terra tremer porque aquelas pessoas estavam ali, mas levou aquelas pessoas para ali, a fim de que elas resgatassem o seu débito sem que ninguém fosse culpado. É por isso que Cristo nos disse: o escândalo é necessário, ai, porém, daqueles que o provoquem. Tudo aquilo que a gente precise passar, Deus promoverá a forma para que passemos. Ninguém tem nada a ver e colocar o seu dedo indevidamente no processo que nos cabe resgatar, e que só Deus sabe como e quando isso se dará. Era julho, dia 17 deste ano 2007. De Porto Alegre levantou o voo Airbus da TAM. Voo 3054. Com destino a Paulicéia. Com destino a Congonhas. Tudo bem. O avião se levantou no espaço, abarrotado, com quase 200 pessoas a bordo. Mas na hora de descer em São Paulo, problemas. Afirmaram algumas vozes que o piloto desceu com uma velocidade muito mais alta do que costumeiramente se costuma descer ali. Outras vozes afirmaram que o problema foi da pista, que estava sem os grooving, sem as ranhuras que provocassem o devido atrito das rodas da aeronave e a fizesse parar. Outros disseram era o problema dos controladores de voo. Outros afirmaram é negligência do governo. Não importa. Como disse Jesus, o escândalo é necessário. Aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Mas ai de quem o provoque. Se houve alguém que criou problemas para que o acidente acontecesse, interferiu no contexto da lei e por isso responderá um dia. No entanto, Deus não pode deixar o nosso destino nas mãos dos controladores de voo. Seria uma covardia. Nas mãos dos políticos insanos, dos técnicos incapazes. Mas nos coloca nesse contexto quando nós temos débitos e precisamos, nesse contexto, de gente incapaz, de gente responsável, resgatar, porque cometemos delitos em comunidades. Daí, o avião não parou, avançou pista fora. E quando se esperava que ele continuasse a sua trajetória reta, porque não havia grooving, porque estava chovendo e porque ele estava além da velocidade, curiosamente, ao final da pista, o avião não prossegue, dá uma guinada para a esquerda e atravessa a Avenida Washington Luiz e adentra sobre uma loja da própria empresa dona do avião, a TAM Express, uma empresa de encomendas da TAM. Atravessa a avenida, encaixa-se entre as paredes do prédio, explode, e durante quase 5 horas, todas aquelas criaturas ardem num micro-ondas terrível dentro daquele avião sem solução. Naquele exato momento, estavam no prédio pessoas que chegavam para retirar encomendas, outras que chegavam para deixar encomendas, outras que se preparavam para terminar o expediente, outras que passavam por ali pela calçada. Todas naquele momento foram apanhadas nessa avalanche de dores que se abateu sobre São Paulo, sobre o Brasil, no segundo terrível desastre aéreo em menos de 1 ano. Mas quando o avião explode, encaixando-se no prédio da TAM, 2 episódios nos chamam a atenção. Num dos lados estava uma loja de material automotivo, uma loja de um português, uma oficina que vendia produtos de automóveis. Às 18 horas, o dono da firma teve uma indisposição, um mal-estar de tal magnitude que dá ordens aos empregados para fechar a loja. E todos foram embora. Isso nunca acontece normalmente. A loja fecharia às 20 horas. Numa avenida como a Washington Luiz, de tráfego intenso, ele poderia dizer: gente, eu vou embora que eu não estou me sentindo bem, depois vocês fecham a loja. Não, ele fez questão que todos fossem embora, às 18 horas. 10 minutos antes das 19, o avião cai. E ele teve a notícia ao chegar em casa, a tragédia. Mas do outro lado da TAM Express, o posto de combustíveis, que naturalmente foi incendiado. Os carros que ali estavam explodiram com o impacto do avião, com as chamas. Um carro ficou totalmente retorcido. E 2 dias depois, uma jovem mulher desesperada, à procura do noivo, que era taxista, que acabara de deixá-la em sua casa, ia pôr combustível no seu táxi para trabalhar à noite. E ele não voltara, não dera notícias. Depois de muitas buscas, porque o carro já estava sem as placas, os bombeiros descobriram, nos ferros retorcidos na parte de trás do carro, alguns papéis enrolados, chamuscados, outros queimados, e no meio deles, o bilhete que a noiva tinha escrito para ele antes dele sair do seu contato. chamuscado, queimado. E ela pôde ter a certeza de que os destroços humanos retirados daquele carro retorcido eram do seu noivo. Quanta gente envolvida num só acidente, que não estava dentro do avião, mas que foi envolvida no mesmo acidente. Começamos a ouvir os testemunhos dos familiares. Um pai de Porto Alegre diz aos jornalistas da sua dor, porque sua única filha, ele judeu, ela judia, houvera perecido no sinistro. Era a primeira vez que ela viajava sós, em companhia de uma amiga, sem a família. Completara 15 anos, e o pai lhe dera a viagem de presente, para que ela fosse para São Paulo passar o restante das férias de julho com a avó. E quando ela entra no avião, liga o celular, liga para o pai, e agradece ao pai, dizendo que ele era o melhor pai do mundo, porque ele dera aquela viagem dos seus sonhos, ir a São Paulo com a amiga, sem os pais. Foi a última mensagem dela que ele guardou no telefone celular. Torcedora fanática do Grêmio, conforme ele declara, o clube gaúcho lhe presta homenagem no primeiro jogo depois do acidente. Mas outro pai lamenta a desencarnação do filho, empresário, que tinha que ir a São Paulo, fez o check-in e ligou para o pai, na dúvida: pai, não sei se vou, não sei se não vou, São Paulo chove muito, eu não sei se vou, se eu não for, torno a chamar para que você me venha buscar. Não tornou a chamar, fez a viagem para não retornar. Um outro homem, baiano, pai de santo, tinha que ser baiano e pai de santo, ia chegando no aeroporto para fazer o check-in, o celular toca, era um amigo de Porto Alegre dizendo que alguma coisa boa lá para os seus negócios tinha acabado de ser concretizada, e ele então decide ficar mais 2 dias na capital gaúcha. E quando a funcionária lhe pergunta se ele vai fazer o check-in, ele diz: não, eu vim desmarcar. Ela indica que ele tem que ir à loja, e 2 dias depois ele viaja para Salvador, escapando do acidente. Um casal com um filho de 1 ano e 8 meses, se apresenta no balcão sem passagem. A funcionária lhe diz que, pelo que ela viu no computador, só tinha um lugar. Só podia uma pessoa, ou uma pessoa com o bebê, porque o bebê iria no colo. E ele teria que sair procurando uma passagem para ele ir para São Paulo, por uma outra empresa, sem saber se encontraria. Qual marido que deixaria a esposa viajar com o filho e ele ficaria sem saber quando iria? Não, vamos esperar, nós todos vamos juntos, deverá haver um outro voo. Mas ele mandou a esposa viajar com a criança, e ele foi procurar numa outra empresa, achou lugar, mas quando chegou em São Paulo, o acidente já tinha ocorrido, e a tragédia estabelecia em sua vida dores imensas. Até hoje, uma família de Manaus, esse homem não conseguiu voltar a Manaus, está hospedado com o irmão em São Paulo, e segundo a declaração de seu irmão, olha para os céus e grita: onde estão vocês? Em desespero, porque foi ele que mandou a mulher e o filho, depois de quase 5 horas ardendo. Os corpos adultos se desfizeram. Imaginemos um corpo de cartilagem, quase totalmente líquido, de uma criança de 1 ano e 8 meses. As tragédias, as tormentas. Um pai que dirá: minha filha veio a Porto Alegre, porque nós somos daqui, para passar o dia do aniversário. pedimos para que ela ficasse para o dia seguinte. Ela estava no dia off, ela estava no dia de folga, mas ela decidiu ir no mesmo dia para São Paulo. E foi o último aniversário que passamos juntos. Cada qual tinha uma mensagem para nos dizer que o seu familiar viajara naquele infausto, naquele avião tenebroso. É a partir disto que nós nos colocamos a pensar o que é que está por trás de todas essas organizações do mundo espiritual. Perguntamos aos benfeitores espirituais a respeito de como é que essas coisas se dão. Como é que se juntam tantas pessoas no mesmo lugar, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, e outras tantas pessoas se afastam dali, como se repelidas por alguma coisa. E o benfeitor explicou-nos que todas as pessoas que vão desencarnar ficam sabendo que vão desencarnar quando estão desprendidas pelo sono. No desdobramento natural do sono, seus anjos guardiães lhes advertem que tal dia, em tal circunstância, elas sairão da terra. E aí começamos a ver do lado de cá, na terra, as histórias em torno de quem morreu. Parece que ele estava adivinhando. Nos últimos dias arrumou todos os documentos que ele nunca tinha feito. Deixou tudo organizadinho, parece que ele estava adivinhando. Outra família dirá, parece que ele sabia que ia morrer. Porque reuniu a família toda, fez um churrasco para todo mundo. Fez uma pizza para os amigos todos. Parece que ele adivinhava, parece que ele sabia, porque resolveu fazer uma viagem, rodou pelo mundo, visitou os parentes, os amigos. Sempre existirão essas histórias, mas, afirma ainda o benfeitor, a partir do momento que essas pessoas ficam sabendo, as suas vidas psíquicas se modificam, mesmo que elas não se recordem conscientemente quando despertam. Elas sentem que alguma coisa está no ar, não percebem que é com elas mesmas, mas elas admitem que alguma coisa irá acontecer. E a partir desse momento, algumas se deprimem, passam a ficar deprimidas, outras entram num processo de depressão e ficam excitadas, riem-se por qualquer coisa, ficam atormentadas sem saber por quê, que o comportamento se alterou. E por causa desses movimentos da alma, esses indivíduos emitem um fluido com a característica de quem sabe que vai morrer. E no dia aprazado, no local devido, todas as pessoas que estão emitindo esse tipo de fluido se sentem atraídas por aquele local, por aquele episódio, por aquele lugar, por aquele grupo de pessoas. Como se uma força invisível, um magnetismo próprio, as atraísse para ali. Pessoas que brigam, eu tenho que ir nesse, você tem que me embarcar aí. E não sabem por que é que estão fazendo tanta exigência. Enquanto há outros que chegam com a passagem e dizem assim, ah, eu não vou nesse ônibus não, não gostei da cor dele. Não há razão. E a pessoa inventa uma razão, eu não gostei da cor dele. De repente, quantas pessoas chegam no aeroporto e lhes dá na cabeça, não, não vou não. Ah, eu não preciso ir hoje. Vou ficar mais uns dias aqui. Outras dizem, ah, não vou entrar nesse táxi não. Não gostei do bigode do chofer. A nossa consciência tem que arranjar justificativas para o que está no inconsciente e que desborda nas nossas atitudes. O fato é que, naquele 17 de julho, desencarnou no acidente da TAM. Quem deveria desencarnar no acidente? Onde estivesse. É por isso que Clélia de Plantier nos adverte que os erros cometidos a sós, os resgatamos. Com a família, com ela resgatamos. E em grandes comunidades, resgatamos. Mas há situações curiosas nas desencarnações coletivas. De repente, não estão desencarnando naquele coletivo pessoas que cometeram juntas o mesmo delito, mas pessoas que cometeram o mesmo delito, ainda que não tenha sido juntas. Daí, digamos que a divindade resolvesse criar um psicoímã, um ímã psíquico, que resolvesse retirar da Terra ou de determinada região, num determinado momento, todos os assassinos encontrados no caminho. Todo assassino vibra o remorso, o complexo de culpa, ainda que ninguém saiba. E esse psicoímã atrairia todos os assassinos para resgatarem, em determinado episódio que vai acontecer, o débito que tem diante da lei da consciência. Digamos que esse psicoímã agora resolvesse retirar da Terra ou de alguma de suas regiões todos os pedófilos que carregassem na alma complexo de culpa, todos os mentirosos, não escaparia ninguém. Então Nosso Senhor vai tirando aos poucos, com esse, entre aspas, psicoímã, que vai nos fazendo vibrar numa determinada frequência, e todos nos sentimos atraídos para aquela mesma situação, para aquele mesmo lugar. E é por isso que nos damos conta de tantos flagelos destruidores promovidos pela natureza. Não só os tsunamis, não só os tremores de terra, não só os maremotos, não só os terremotos, mas as tempestades, as chuvas fortes, os tornados, a mão da divindade, esse psicoímã, retirando da terra aqueles que da terra precisam sair de forma brusca. Uma comunidade que vai viver no lugar onde adormece o vulcão não pode imaginar o momento em que esse vulcão despertará e que seu magma, explodindo no espaço, se derramará fervente por sobre as moradias, por sobre os indivíduos que resgatarão daquela forma terrível os débitos contraídos contra a consciência. Na década de 70, a cidade de São Paulo viveu dois sinistros terríveis. O incêndio do edifício Joelma, o incêndio do edifício Andraus. Tantas mortes. Gente que se atirou das janelas com medo de morrer. E a dor tomou conta de São Paulo. E a dor inundou o Brasil. Meses depois, recolheríamos da psicografia de Chico Xavier dois sonetos do espírito Epifânio Leite, um falando do Andraus, outro falando do Joelma. E Epifânio Leite, então, num pequeno trabalho poético, nos explica quem eram aquelas pessoas perecidas. Todas elas adivinham, todas elas vinham dos tempos das cruzadas europeias, quando em nome de Jesus, Tancredo de Siracusa, Fernando de Bulhões e os príncipes das Flandres invadiram as terras santas, em nome da fé católica, subsidiados pelo Papa Urbano II, que os apoiou para destruir, para saquear, em nome de uma falsa ideia de preservar dos muçulmanos os lugares por onde houvera passado Jesus. Era um artifício para saquear, para matar, para mutilar. E embora o tempo passado desde o século XI da primeira cruzada, aqueles elementos ainda precisavam arrumar a própria consciência. E Epifânio Leite então conclui um dos seus sonetos dizendo que enquanto São Paulo via sobre os escombros os rolos de fumaça enegrecida, o mundo espiritual assistia ao erguimento de escadas de luz por onde subiam os vitoriosos, aqueles que acabaram de resgatar na terra o que criaram de problemas na terra. Por isto, eis a doutrina espírita, calcada nesse o livro dos Espíritos, desde as perguntas 526, 527. Quando Allan Kardec começa a indagar sobre a morte de um indivíduo em acidentes de diferenciadas formas, até chegar a perguntar sobre as mortes coletivas, e Clélia de Plantier vir dizer-lhe por que é que essas coisas se dão, para que cada qual de nós possa buscar reabilitar-se com a consciência enquanto é tempo. Nenhum de nós sabe qual será o nosso dia, qual será a nossa hora, quando é que está previsto o nosso retorno para o mundo dos espíritos. Então, deveremos viver cada dia como se fosse o nosso primeiro dia no mundo. E o nosso primeiro dia em qualquer lugar é de festa. Nosso primeiro dia de emprego, nós estamos cheios de alegria, fazemos tudo do bom e do melhor, queremos agradar, mostrar serviço. Com a alegria do primeiro dia, dizem eles, mas com a responsabilidade do último dia. No último dia, é o dia que a gente não sai para almoçar, eu tenho que entregar esse serviço. Eu só tenho hoje para entregar. O último dia é o dia da responsabilidade. Então nos propõe o mundo espiritual que nós vivamos cada dia na terra com a alegria como se fosse o nosso primeiro dia e com o compromisso como se fosse o último dia, já que nenhum de nós sabe quando de fato será o último dia da nossa existência aqui no corpo. É deste modo que erguemos a nossa voz para agradecer a Jesus Cristo pela honra de sermos espíritas, chorarmos e sofrermos diante da lei de causa e efeito contra a qual tantas vezes nós vivenciamos, desrespeitando-a, desconsiderando-a, agradecer a Jesus por nos haver recebido aqui na terra, nessa escola, nesse lar, nessa penitenciária, para que nós pudéssemos resgatar o que devemos e aprender o que necessitamos aprender. Mas sabedores de quê? Jesus Cristo nos abriu essas portas pela permissão de Deus, nosso Pai Celestial. Comecemos a pensar, cada qual de nós, nos nossos surtos de orgulho. Por que o orgulho? Por que do orgulho? Vamos carregar esse lixo na alma, por que razão? Se morrermos logo mais. Porque neste momento nós temos certeza de nós. Mas ninguém pode garantir se amanhece no corpo amanhã, de manhã. Há tanto infarto, há tanto acidente, há tanta tragédia, há tantas balas perdidas, que nós acabamos por acreditar que nenhuma bala é perdida, que tudo ocorre dentro de uma lei que tem que se cumprir. Por que vaidades? Por que nos acharmos superiores aos outros, se poderemos arder todos igualmente na mesma fornalha, encharcarmos o pulmão de água salgada no mesmo afundamento, perecermos no mesmo fio elétrico, ou sofrermos a mesma explosão? Por que vaidades? Por que não olharmos para o nosso irmão como nosso irmão? Por que para não termos que cantar o epitáfio com o conjunto popular. Eu devia ter amado mais, respeitado mais, servido mais. Seria tão bom se, refletindo sobre essas lições que o Espiritismo nos traz, 150 anos depois, pleno de sabedoria, pudéssemos erguer aos céus a nossa vibração, os nossos corações, num verdadeiro sursum corda, corações ao alto, e dizermos ao nosso Pai Celeste, a respeito da nossa gratidão, por vivermos com a nossa família, com os nossos amigos, com nossos entes queridos, e a Ele cantarmos em nossa devoção, Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor, venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição, cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento, livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, mas permite que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de tanta iniquidade, geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da revelação imortalista, da justiça, da equidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele, então, se possa cumprir a vontade do teu santificado amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida, obrigado, Mestre amado, muito obrigado, senhores. Pessoal, lá na entrada, nós não vamos fazer a oração final, porque já foi mais do que feito. Lá no, na entrada, existem os livros do nosso querido Raul Teixeira. Aquelas pessoas que quiserem adquirir os livros e trazer até aqui, o Raul ficará muito contente em autografar os livros. Nós vamos aproveitar também a oportunidade para divulgar o primeiro Humanizar Regional, que vai acontecer dia 7, 8 e 9 de março de 2008, aqui em São José do Rio Preto. Começa numa sexta-feira e termina num domingo. Tem uma ficha de inscrição, são diversos os oradores que vão estar aqui, e vai estar uma querida companheira lá no final também distribuindo este folhetinho aqui para as pessoas interessadas em participar do primeiro Humanizar Regional. Em nome da USE, a gente agradece a presença de todos os senhores, lembrando-os que no período de 13 a 23 de dezembro, nós estaremos fazendo a 34ª Feira do Livro Espírita lá na Praça Rui Barbosa. Gostaríamos que todos lá aparecessem para nos fazer uma visita. Obrigado, e os livros estão lá na entrada para todos aqueles que quiserem adquirir. Que Deus os abençoe e que vocês tenham um retorno feliz aos seus lares.